Bom, como a maioria das pessoas aqui já me conhece, meu nome é Allan Kardec de Miranda, sou aqui de Belo Horizonte. Na realidade, sou afiliado desta empresa, Clube Max, já desde o seu início, né? Viemos aqui vendo essa estrutura nascer, esta empresa nascer, empresa 100% brasileira, genuinamente brasileira. Hoje no mercado é complicado a gente trabalhar com a estrutura VoIP. Existem hoje no mercado mais de 300 empresas operando no Brasil. E nós temos, como todo mundo sabe, nós temos um diferencial muito grande. Hoje, o Clube Max, através da Telmax, não é uma empresa que veio literalmente para atender um mercado de usuário convencional. Apesar de ter estrutura para atender esse mercado convencional, ela vem aí para fazer uma diferença no mercado de marketing multinível. E eu trabalho com essa estrutura VoIP já há aproximadamente 7 anos e realmente não tinha visto uma empresa em tão pouco tempo colocar a estrutura que hoje o Clube Max, através da YIP, vem colocando para todos nós usuários. Eu queria me apresentar para vocês. Quem não me conhece, eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas, sou pós-graduado em redes pela UNIBH. Após a minha formação em Ciência da Computação, eu resolvi me especializar em redes e tráfego de voz, dados e imagens através de uma rede de computadores e da grande rede mundial. E esses 2 dias são titamente reservados para nós fazermos um treinamento técnico, passar informações técnicas para vocês, né? Com certeza. E esses 2 dias são literalmente separados para isso. E geralmente a gente fala da nossa estrutura e de como a gente se posicionar no mercado de tecnologia de voz sobre IP, comercialmente, né, falando, e também a gente tirar dúvidas de como apresentar o nosso negócio para as pessoas, como utilizar os recursos técnicos para trazer pessoas também para o nosso negócio, né, utilizar um pouco dos nossos conhecimentos técnicos e aplicá-los na parte comercial. E durante muitos anos eu vim trabalhando no mercado tecnicamente, né. Como eu disse, eu me pós-graduei em redes. E após isso, resolvi fazer algumas certificações que iriam realmente me diferenciar no mercado. Esse mercado que é um mercado onde exige-se cada vez mais especialização. Os profissionais, para terem um sucesso nesse mercado, principalmente mercado de redes, há necessidade realmente de ter uma especialização. E eu sempre quis fazer a diferença no meu negócio, dentro da área que eu propus a trabalhar. E não foi fácil, né? E resolvi fazer uma certificação da Cisco System, me formei em CCNA e CCDA, e também fiz graduações em VoIP ponto a ponto e VoIP em plataforma Asterisk. Então a gente fala do VoIP com muita propriedade, a gente fala dessa estrutura de comunicação de voz sobre IP, com muita segurança, e a gente sabe o que esse mercado vai representar nos próximos anos. O que ele vem representando nos últimos 7 anos, né, a diferença que vem fazendo no mercado, e com a inclusão digital e com a grande popularização da internet, cada vez mais pessoas tendo acesso à internet, isso vem numa crescente muito grande, né? E a partir do momento que cada vez mais pessoas têm acesso à estrutura de internet, favorece, logicamente, ao tráfego de voz direcionado para o VoIP. E quando a gente trabalha, quando a gente entra nesse mercado comercialmente, o primeiro passo é você fazer uma análise do contexto que você está inserido, né? Como eu disse ontem, nós não trabalhamos no setor de marketing multinível, de produtos. A gente não trabalha com nenhuma coisa palpável. A gente trabalha com a estrutura virtual. Então, Quando você trabalha com marketing multinível de produtos, você tem nas suas mãos um frasco, alguma coisa que você possa mostrar para a pessoa, que a pessoa possa experimentar, possa sentir, né? E a partir dali você começar a passar para a pessoa a ideia do seu negócio, né? Como eu disse ontem, algumas pessoas na organização, algumas pessoas que são profissionais de marketing multinível, há uma mudança muito grande. As pessoas não se importam com o tipo de produto ou serviço que estão trabalhando. O que interessa para as pessoas, na maioria das vezes, é o marketing, né? Apesar de as pessoas falarem que nós não trabalhamos com VoIP, que nós trabalhamos com pessoas e não com produto e serviço, concordo em parte, porque o nosso negócio só vai funcionar, o nosso negócio só vai crescer, nós só vamos ter resultados financeiros com esse negócio se as pessoas, né, se gente consumir os serviços no qual nós estamos oferecendo, isso consequentemente vai estar inserido no contexto de marketing multinível. Mas eu sou muito frio, eu sou muito cético com relação à tecnologia e relação a negócio. Eu não sou movido à paixão de marketing multinível. Eu gosto de trabalhar, aprendi a trabalhar com marketing multinível, mas quando você trabalha com uma estrutura e um serviço como a tecnologia de voz sobre IP, algumas pessoas têm dificuldade em absorver esses conhecimentos e talvez tenham mais facilidade em trabalhar com pessoas, com marketing, do que com tipo de produto ou serviço. Então, para ele, tanto faz se é VoIP, se é suco, se é produto de beleza, se é perfume, se é cartão. Não interessa para a pessoa no que ela está inserida, qual o contexto que ela está inserida de produto de mercado ou serviço de mercado. O que importa para ela é que ela tem que cadastrar pessoas, e hoje nós temos aí uma mudança muito grande. As pessoas tendem aí a se profissionalizar em marketing multinível e, consequentemente, há uma mudança muito grande hoje de serviço. Uma pessoa que você viu dentro da sua organização trabalhando com você dentro do marketing multinível e VoIP, amanhã já se encanta com outro produto, né, com outro serviço. Na outra semana, essa mesma pessoa já está trabalhando com outro tipo de produto ou serviço, e assim o profissional de marketing vai sendo muito volúvel. Algumas pessoas são muito volúveis com relação ao próprio negócio. E é importante que todos nós tenhamos um foco no que nós estamos predispostos a executar dentro do marketing multinível. Lógico que conhecimento nesta área é importante, certo? É um diferencial. Algumas pessoas entram, logicamente, por causa da oportunidade de se ganhar 80, 160 a partir do terceiro na profundidade, né? E às vezes nem utilizam o produto e não faz a menor questão de utilizar. Outras pessoas já são mais exigentes, né? Os famosos São Tomés da vida, que querem ver para quê, crer, querem experimentar o serviço para que possam comprar a ideia do negócio, né? Então, se a gente consegue dominar as duas questões, técnicas comerciais e a parte do marketing multinível, a gente consegue ter uma base sólida no nosso negócio. Eu, como eu sou especialista, não sou um técnico na área VoIP, sou uma pessoa que dá soluções em tecnologia de voz sobre IP. Sou uma pessoa que tem conhecimento e presto consultoria a empresas que querem desenvolver uma estrutura. Tive realmente muita dificuldade em absorver a estrutura de marketing multinível. Durante muito tempo, fiquei preso à questão técnica, fiquei preso ao serviço, né? Sou muito exigente com relação à estrutura de voz sobre IP. Eu não colocaria meu nome, não colocaria meu conhecimento em uma empresa que eu realmente não tivesse muita confiança na estrutura, muita confiança no crescimento dessa estrutura e confiança nas pessoas que estão realmente administrando essa organização, né? Tudo tem que ter uma base de confiança. Eu realmente tive propostas de trabalhar em várias empresas. Nós temos que tomar muito cuidado com as propostas que são oferecidas na nossa área de voz sobre IP, né? Eu vou ser sincero para vocês, nenhuma empresa hoje no Brasil, tirando hoje a Telmax, através do Clube Max, me passou segurança com relação à sua estrutura no Brasil, certo? A partir desse ano, a Anatel vai realmente fazer a segunda consulta pública com relação a essa estrutura de voz sobre IP, né? A partir, provavelmente a partir desse ano. Também, né, o Josias, a YIT do Brasil. E a partir deste ano, para quem não sabe o que é uma consulta pública, né? Na realidade, todas as empresas hoje que detêm licenças para trabalhar com SCM, tá? Todas as empresas que têm licença para trabalhar com serviço de comunicação multimídia no Brasil, e as empresas que trabalham com STFC, ou seja, que tenham licença para trabalhar com serviço de telefonia fixa comutada, passam a discutir numa mesa redonda, né? Passam a discutir os interesses das empresas que trabalham com registro na Anatel, certo? Existe uma fronteira muito, muito pequena entre trabalhar com VoIP na legalidade, né, e trabalhar com VoIP na ilegalidade. Existem aí alguns paradoxos que devem ser levados em consideração. Às vezes as pessoas julgam as empresas, colocam as empresas como se elas estivessem ilegais no Brasil, como se elas não estivessem usando uma estrutura ilegal. Mas, aos olhos da Anatel, nenhuma empresa que detém, que não tenha a licença de serviço de comunicação multimídia própria. Boa noite, Silvana. Grande prazer ter você aqui. Nenhuma empresa que tenha esta licença realmente tem autorização para disponibilizar o serviço VoIP no Brasil. Por outro lado, né? As empresas utilizam artifícios de parcerias para legalizar, entre aspas, uma estrutura que vem de fora. E algumas pessoas que se empolgam dentro da nossa estrutura, se empolgam dentro do negócio de facilidades de uma estrutura VoIP, acabam sendo levadas por outras pessoas a entrarem no negócio por uma informação que é repassada para um, para outro, mas na realidade eles não consultam nenhum especialista, não consultam nenhuma pessoa que possa falar com propriedade sobre a garantia de se estar trabalhando com esse negócio, né? As garantias mínimas de se estar trabalhando com a tecnologia de voz sobre IP no Brasil, e isso realmente é ruim. Porque eu pessoalmente não entrei nesse negócio para ganhar dinheiro durante um pouco tempo, né? Eu realmente entrei nesse negócio para poder ganhar dinheiro por muito e muito e muito tempo. Para isso, eu precisaria realmente de uma empresa que fosse uma empresa brasileira, que fosse uma empresa que me desse segurança com relação à sua estrutura no Brasil, que trabalhasse com servidores próprios, que não utilizasse servidores de terceiro, nada contra quem utiliza, né? As empresas têm o direito de colocar a estrutura que melhor lhe convier dentro do mercado. Mas analisando tudo isso friamente, analisando isso fora dos olhos do marketing multinível, né? Sem levar em consideração o sistema de bonificação, mas levando em consideração o produto real, o serviço real que está à nossa disposição. Se você colocar numa balança tecnicamente, realmente hoje nenhuma empresa do marketing multinível hoje dá tanta segurança a médio e longo prazo de uma estabilidade de uma empresa de voz sobre IP, né? Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu participei da primeira estrutura de voz sobre IP que foi disponibilizada no Rio de Janeiro pela GVT e junto com a Cisco System, que é uma das maiores empresas hoje do mundo de tecnologia neste sentido. E a partir daquele momento eu vi realmente o que seria a estrutura de voz sobre IP no Brasil. E durante esse período, durante esses 7 anos, eu procurei colocar a minha empresa no mercado. Levei aproximadamente 5 anos para colocar a minha empresa no mercado, trabalhando com muita seriedade, procurando trabalhar com empresas e desenvolver a estrutura de voz de IP para empresas que realmente tivesse autorização do órgão competente para poder desenvolver essa estrutura, né? Trabalhei numa empresa anterior na esperança realmente que nós teríamos tudo isso que nós temos hoje em nossas mãos, uma segurança de uma estrutura que está em franco crescimento, né? Eu tive a oportunidade de estar no escritório da empresa em Salvador, em Sorocaba, né? É diferente de você ver um servidor lá em outro país ou a estrutura. Tem uma empresa que está aí em mais de 250 países. É uma empresa que está aí fazendo história fora do Brasil. É uma empresa que está aí desenvolvendo estruturas fora do Brasil. E aí você traz esse know-how para cá e começa realmente a passar essa impressão para as pessoas de muita segurança, certo? Hoje eu tenho muita segurança em ter uma empresa 100% brasileira e pude ver literalmente os servidores da empresa, pude ver mais de 80 pessoas atendendo. Tem um presidente da empresa que participa conosco de todas as decisões que são levadas até todos os afiliados. É uma pessoa extremamente acessível, que é o nosso Eugênio Pacelli, o nosso CEO da empresa. Temos realmente uma estrutura, eu pude ir lá, pude, né, tocar na nossa estrutura. Isso me deu uma segurança muito grande, porque eu sei que tem pessoas brasileiras, tem pessoas que sabem as necessidades realmente do nosso mercado e que esse dinheiro que está sendo movimentado dentro do nosso país está ficando aqui no nosso país e não está aí alimentando nenhuma empresa estrangeira. Então, isso nos dá muita segurança e muita gente não se preocupa com isso. A preocupação é de que a outra empresa paga mais, a outra empresa tem o VoIP de graça, você ganha VoIP aí para falar durante 6 meses, 8 meses, 1 ano, né? Utilizando artifícios aí de web callback, que isso não é uma estrutura, entre aspas, legal, né, ou ilegal, mas que não é um artifício legal e que isso dá-se a impressão de que a pessoa está recebendo alguma coisa de graça e, na realidade, ela está apenas recebendo um benefício que mais tarde vai ser cobrado com certeza. Então, é importante que a gente faça toda essa avaliação para a gente estar no mercado consciente, né? A gente possa estar numa empresa sólida. Não é uma pessoa comum que está falando com você, é uma pessoa que tem anos de experiência em tecnologia de voz sobre IP. Ainda me lembro, né, Silvana, alguns anos atrás, praticamente quase uns 2 anos atrás, quando nós estive aí em Ribeirão Preto, estava tudo muito no começo ainda, estive dando um treinamento para vocês aí em Ribeirão, falando um pouco sobre a estrutura de voz sobre IP. Me lembro ainda com o nosso pioneiro Paulo Rocha, que nós percorremos aí algumas cidades e naquela época a gente já começava a falar sobre a estrutura em que a gente poderia confiar numa empresa, né? Então a gente às vezes tem uma expectativa em cima de uma empresa e a gente tem que, eu pelo menos, tem que estar realmente convicto de que nós estamos numa empresa que vai nos dar estabilidade, que vai nos dar segurança, né? Então, isso não tem preço, confiança não tem preço, né? Eu às vezes consigo passar essa confiança para as pessoas, né? Mas as pessoas às vezes estão muito movidas a paixões, né? Vocês podem observar que uma pessoa apaixonada, uma pessoa quando ela está apaixonada, ela acha tudo que é feio é bonito para ela, né? Ela não enxerga com os olhos da razão, ela enxerga com os olhos do coração, né? Então, a pessoa, quando ela está vislumbrada com uma outra coisa, ela realmente não vê defeitos naquela estrutura E quando ela acorda, né, acorda daquela paixão toda, que bota o pé no chão, né, pensa com a razão, começam aí a enxergar os problemas, começam a enxergar as dificuldades, e aí é dá vontade de voltar atrás e não ter tomado as decisões que a gente toma, né? Então, eu não penso dessa forma, não penso com a paixão, lógico. Estou vislumbrado com a estrutura de marketing multinível, mas a gente tem que ter o pé no chão e saber que empresa que nós estamos hoje inseridos e que contexto. A empresa em 8 meses montou uma estrutura invejável hoje no Brasil. Poucas empresas conseguiriam colocar essa estrutura funcionando da forma que foi colocada, certo? E hoje podem aguardar aí no final, até final do mês, nós vamos ter grandes novidades dentro da nossa empresa. E é complicado, porque alguns meses atrás eu fui muito assediado por algumas empresas para trabalhar e desenvolver marketing multinível em outras empresas de VoIP. Fui literalmente muito assediado mesmo. Algumas pessoas têm coragem de falar que as pessoas vêm, os líderes vêm para a nossa organização porque são comprados. E esquecem durante 2 meses eu fui assediado e praticamente me ofereceram, vocês não imaginam o que me ofereceram para mim dar credibilidade, para me falar sobre a estrutura dessas outras empresas. Isso é muita falta de ética. Agora a gente vê que algumas pessoas estão realmente acreditando na nossa organização, nós estamos diante de uma empresa séria. E para isso, é muito importante que todos vocês tenham realmente segurança para passar isso para as pessoas. Certo? Vocês têm que falar com propriedade sobre a estrutura de vossa OBP. Como eu disse ontem, não há necessidade de vocês serem nenhum expert em tecnologia de vossa OBP. Certo? Mas vocês têm que ter informações. Informações para passar segurança. Porque tem pessoas que não entram para o nosso negócio somente pelo marketing. Eles querem, às vezes, fazer uma ligação, eles querem testar o seu serviço, né? Eles fazem isso para que você possa mostrar que realmente se está oferecendo uma coisa boa para eles. E você precisa, no mínimo, ter informações de como fazer essa demonstração para as pessoas, né? Ontem eu tentei passar algumas informações, realmente não consegui hospedar. Estava muito pesado o material que eu coloquei, o link, né? E não tive condições de passar todo o material, estava demorando muito a entrar, estava muito grande, mas é importante que vocês tenham pelo menos a base para poder fazer uma apresentação e saberem como funciona o nosso sistema, né? Você tem que saber como funciona a nossa linha, né? Como fazer uma apresentação, uma demonstração do seu softphone numa empresa, numa residência, né? Ontem eu chamei atenção com relação a uma pessoa que chega no estabelecimento, quer fazer uma ligação de um telefone convencional, num aparelho ATA. Você precisa saber algumas informações para que você possa fazer uma boa apresentação. Porque dependendo da apresentação que você fizer, você vai ter sucesso ou não naquela filiação, né? Algumas pessoas, como eu disse, não vão nem se preocupar, sabem que funciona, sabem que o VoIP está aí, né? Mas querem realmente sentir a qualidade. Agora, outros realmente só vão entrar no negócio se você fizer um teste para essa pessoa e aí, consequentemente, ela vai se cadastrar com você. Certo? Bom, é importante você ter essas informações também, o diferencial, para que você possa estar passando segurança para as pessoas que você tem a melhor estrutura hoje nas mãos, certo? Nós sabemos aí que nós temos centenas de empresas de operadoras VoIP no Brasil, né? E algumas dezenas aí trabalhando com marketing multinível. Algumas são empresas estrangeiras, né? Que estão atuando no mercado brasileiro com marketing multinível. E nós temos algumas empresas brasileiras que trabalham com muita seriedade, né? Uma delas é o nosso caso, que somos uma empresa 100% nacional, certo? Tudo está começando aqui no Brasil. Eu queria que vocês imaginassem né, que as empresas estrangeiras, elas estão se instalando aqui no Brasil e essas empresas estão faturando muito alto com isso, né? Esse dinheiro está saindo fora do país e não está gerando nenhum tipo de divisas aqui para o nosso país, nenhum tipo de imposto, né? Eu queria que vocês simplesmente imaginassem que tudo que nós estamos fazendo hoje está começando aqui do Brasil, né? Tudo isso está começando aqui no nosso país e a possibilidade da gente alcançar aí outros países da América Latina, outros países da América, da Europa, através do Brasil, né? Então, nós estamos aí com o mercado começando no Brasil e esta empresa vai poder atuar na Argentina, no Chile, no Paraguai, na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai, enfim, toda a América Latina. Então, quando você tiver uma estrutura forte aqui no Brasil, você vai poder viajar para um desses países e abrir um mercado de marketing multinível do Clube Max em outros países. Então, nós somos realmente os pioneiros de uma empresa 100% brasileira. Tudo está começando aqui, né? Então, a tecnologia que nós temos hoje, através da YIT, não é só nossa parceira, né? Vocês podem até ver no vídeo oficial do Clube Max que o Eugênio Pacelli é sócio, junto com o Eluque Giraud, da nossa estrutura, certo? Nós não temos parceria, nós somos uma empresa realmente 100% brasileira, né? Lógico, com capital da YIP investir em tecnologia, mas nós temos hoje uma estrutura própria. Nós não temos, corremos o risco, amanhã ou depois, de sermos, perdermos uma parceria ou perdermos um contrato. Então, tudo isso nos dá muita segurança de uma empresa muito duradoura, com muitos e muitos anos de mercado. Então, é importante que vocês tenham essa noção do negócio que vocês estão trabalhando, tecnicamente falando sobre a nossa estrutura, né? Hoje, se tratando de plataforma de voz sobre IP, a YIT hoje realmente ela detém uma estrutura de plataforma que não deixa a desejar a nenhuma empresa de voz sobre IP hoje no Brasil. E toda empresa que trabalha legal no Brasil paga um preço e não é um preço barato. Hoje, incide sobre estrutura de voz sobre IP hoje em torno de 38% a 40% de impostos, né? Então, hoje nós estamos sujeitos aí a pagar esse imposto por estarmos no Brasil, por estarmos legalmente. E aí aparece uma empresa lá de não sei aonde e fala que o VoIP é de graça, né? Vem uma empresa de não sei aonde e fala que você vai fazer ligações, ligue à vontade. Aparece outra empresa de outro lugar que não sei de onde e fala que você vai fazer ligações a 4, 5 centavos. Fala que vai fazer ligação a celular a 20, 30 centavos. E aí você começa a comparar com a nossa estrutura e fala: olha, desse jeito nós não vamos ter mercado, né? Desse jeito nós não vamos ter mercado, porque a Telmax hoje tem a maior tarifa do Brasil hoje. Tem empresas aí que nos fornecem tarifa melhor. Quando você vai olhar essa estrutura, eles estão dando um pseudo-subsídio. O que que a gente pode chamar como pseudo-subsídio? É um subsídio que dá essa impressão de que você está recebendo para que você possa pagar o valor mais caro depois, né? É uma impressão que você tem de que está barato ou que está de graça para que você entre no negócio e depois você comece realmente a sentir que vai ter que pagar mais caro para poder usar a estrutura comercial. Então, para quem é afiliado, tudo bem, você tem aí, fala à vontade, mas quando você começa a oferecer para as pessoas, você vê que fica mais caro, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, com esse tipo de estrutura, porque isso vem realmente prejudicar o mercado de marketing multinível, prejudicar as empresas que trabalham seriamente, e isso é perigoso. As empresas que trabalham com web callback, com certeza esse ano, como eu comecei a dizer, vai haver realmente uma segunda consulta pública da Anatel, e as empresas que detêm a licença de serviço de comunicação multimídia no Brasil. Essas empresas se reúnem, empresas de TV a cabo, empresas que fornecem sistema via rádio, empresas de telefonias convencionais, elas se reúnem numa consulta pública através da Anatel, a Anatel que convoca as pessoas e as empresas que trabalham e detêm o direito de explorar esse serviço, e a partir daí começam a ser definidas as regras entre si, né? Como vai funcionar a estrutura de voz sobre IP, né? E isso é, regulamenta-se a estrutura de voz sobre IP. Para vocês terem uma ideia, tá? Quem sabe e quem não sabe vai ficar sabendo agora, a voz sobre IP não é encarado ainda na Anatel como um serviço de telecomunicações, certo? O VoIP ainda não foi classificado como um serviço de telecomunicações. O VoIP, ele, para a Anatel, ele é um serviço de comunicação multimídia agregado. Ele é um serviço agregado, como é a TV a cabo, como é a internet, né? Então, a partir do momento que o VoIP é definido como um serviço de telecomunicações, o que eu acho muito engraçado é que as pessoas não falam que a VoIP já está muito saturado, já está todo mundo trabalhando, porque as pessoas estão fechadas no seu universo. Elas estão fechadas ali no seu universo que você está com as pessoas que estão no seu negócio. Se você olhar o mercado hoje aí fora, você vai ver que o VoIP ainda nem começou, né? As empresas estão começando a descobrir essa estrutura. E a partir de que é engrossado essa quantidade de usuários do VoIP pago, não na estrutura aberta, que é muito usada em Asterisk, em Linux, nós estamos falando do VoIP peer-to-peer, ou ponto a ponto, que a gente pode encarar. E a partir do momento que a Anatel reúne essas pessoas interessadas, que detêm essa licença, e a partir daí começam a determinar as regras de como vai funcionar a estrutura de voz sobre IP no Brasil, aí sim começa a se afunilar, começa a se apertar o cerco em volta das empresas que não têm essa estrutura legalizada. Certo? Então, essa consulta pública é justamente para isso, para definir plano de numeração, para definir como vai funcionar as intercomunicações, as intercomunicações com as empresas de operadora de telefonia fixa, certo? Muitas pessoas têm dúvidas também com relação como vai se interage com serviço de telefonia fixa, mesmo sendo ilegal. Você pode me perguntar, poxa lá, mas todo mundo fala que a empresa é ilegal, todo mundo fala que a empresa não tem licença, todo mundo fala que a empresa não tem autorização, mas elas estão aí trabalhando e ninguém faz nada, né? Ninguém faz. Vejam bem, VoIP não é um produto. VoIP não é um serviço. VoIP é uma arquitetura de comunicação, né? O VoIP, ele não tem limitações de uso. Para vocês terem uma ideia, o VoIP é uma sigla de que a voz está trafegando sobre um protocolo de internet. Como é a banda larga, como é qualquer outro serviço que exige uma comunicação de multimídia. O que é multimídia? É você poder passar voz, imagem e dados pelo mesmo canal. Então, como não há limitações para a estrutura de VoIP, o que acontece? Você pode estar nos Estados Unidos e pode estar falando aqui no Brasil. Então, tem muitas empresas que compram minutos no atacado fora do Brasil e utilizam a rede de internet, utilizam a rede de estrutura IP para jogar o seu sinal na rede, e aí isso não tem nada de legal, certo? O que é ilegal, na parte ilegal do negócio, é você vender esse serviço aqui dentro do Brasil, receber por esse serviço, e não declarar junto aos órgãos competentes que você está vendendo esse serviço, está recolhendo os impostos referente ao serviço que você está vendendo, está utilizando. Por isso que há necessidade da licença de comunicação multimídia, né? E as empresas de telefonia, elas não podem proibir essa intercomunicação. Por quê? Elas próprias vendem minutos no atacado para fora. E essas empresas aproveitam e revendem esses mesmos minutos aqui no Brasil um pouco mais caro. Então, na realidade, é o que a gente chama de sistema de callback. Ou seja, o servidor está fora, toda a estrutura está fora. A empresa ter um escritório aqui no Brasil não quer dizer que ela é legal. A empresa ter uma representatividade aqui no Brasil não quer dizer que ela é uma empresa legal. Né? Eu posso aqui na minha residência onde eu estou aqui, colocar um escritório, uma empresa aqui de telefonia de voz sobre IP, representar uma telefonia de voz sobre IP. Mas isso não quer dizer que eu estou trabalhando dentro de uma estrutura legal hoje no Brasil. E isso é muito comum, a maioria das empresas utilizam esse recurso para vender minutos aqui no Brasil mais barato. E não há nada que as operadoras possam fazer por enquanto, porque o sistema de voz sobre IP não é um produto e não é um serviço, é uma arquitetura de comunicação. Você não pode proibir da voz trafegar pela internet. Você pode limitar o acesso ao serviço de telefonia fixa comutada e ficar à mercê da primeira intercomunicação que aparecer, se você não tiver um contrato com as empresas, contrato firmado e não parcerias com essas companhias de telefonia. E isso não foi me dito, isso aí eu vi, foi apresentado para mim os contratos com a CTBC, os contratos com a GVT, os contratos com as grandes operadoras de telefonia do Brasil, garantindo a nossa empresa as intercomunicações, as interconexões do serviço de terminações telefônicas hoje no Brasil. Então a nossa empresa procurou fazer a coisa certa, pagar o preço para trabalhar legalmente, mas para ter uma estrutura segura, uma base segura. Se ela é a mais cara ou se ela é a mais barata, quem vai determinar é quem está trabalhando dentro da nossa estrutura. Mas nós estamos começando com uma estrutura certa, uma estrutura perfeitamente legal dentro dos parâmetros de serviço de telefonia fixa comutada e dentro dos parâmetros de SCM, que é o Serviço de Comunicação Multimídia. Então, isso tudo pesa a favor, e isso tudo pesou para mim muito a favor em estar literalmente vestindo a camisa desta empresa. Hoje eu tenho tanta segurança em trabalhar com essa empresa, que depois que eu vi a estrutura que o Clube Max montou hoje no Brasil, eu literalmente deixei de trabalhar na minha área de atuação, que é a área de consultoria de telefonia, de tecnologia de voz sobre IP e redes, para me dedicar 100% a essa estrutura do Clube Max. Tem algumas pessoas que me conhecem aqui, tem a minha diretora Maria Luzi, que me conhecia a minha empresa, conhecia a minha estrutura aqui em Belo Horizonte, e ela sabe perfeitamente que eu jamais abdicaria, jamais fecharia a minha empresa, jamais deixaria de trabalhar com a minha estrutura se eu não tivesse 99,9% de segurança na estrutura que nós temos hoje aqui no Brasil. Né? Nós sabemos, eu perfeitamente, sei perfeitamente qual é o terreno que eu estou pisando, as pessoas que estão envolvidas nessa estrutura. Então eu tive aí, abdiquei de toda a minha estrutura de tecnologia para trabalhar 100% com a estrutura do Clube Max. Hoje eu não presto mais consultorias para empresas, hoje eu trabalho 100% com marketing multinível em VoIP. Né? Estou aprendendo, como todos vocês, a trabalharem com marketing multinível. Assim como muitas pessoas vêm até mim para pegar informações sobre a tecnologia de voz sobre IP. Então é importante, quando você for conversar com uma pessoa, ou conversar com uma empresa, ou apresentar os seus serviços para uma empresa, que você tenha algumas dessas informações. Porque as pessoas, elas não têm essas informações. Né? E se você trabalha com tecnologia de voz sobre IP e não consegue passar a ideia do negócio, pelo menos a segurança com relação ao serviço você tem que passar, para que a pessoa possa comprar a ideia do negócio, né? Comprar a ideia do marketing. Né? E para isso, você tem que ter alguns conhecimentos básicos sobre a estrutura. Né? Hoje, a nossa linha hoje, VoIP da Telmax, do Clube Max, é a única operadora hoje no Brasil que trabalha com a sinalização simultâneo. O que significa isso, né? Hoje você pode ter uma linha só, um canal de comunicação de multimídia, e vai poder aí ter 10, 20, 30, 40, 50, 60 pessoas falando com um canal de voz. Ou seja, você vai ter aí uma linha de comunicação VoIP e vai poder instalar essa linha em 50 lugares diferentes, que você vai falar todas as pessoas ao mesmo tempo e não vai haver interrupção no negócio e nem sobrecarga dos servidores. Não há sobrecarga desse canal e sobrecarga desta linha. O que eu queria chamar a atenção é que algumas pessoas, às vezes, oferecem, essa estrutura para empresas. Eu gostaria de deixar algumas informações, né? Gostaria de deixar algumas informações importantes para que vocês pudessem aí, ter uma noção do que, como vocês poderiam trabalhar com essa estrutura, tanto residencial como comercial. Bom, quando você for oferecer um serviço do Clube Max para uma empresa, você tem que levar em considerações alguns pontos técnicos, certo? Não há nenhuma diferença hoje do nosso sinal de VoIP residencial e do nosso sinal de VoIP corporativo, certo? A qualidade da estrutura, ela é a mesma, independente de se ela ser usada em uma empresa ou se ela for usada em uma residência. O que diferencia você colocar essa mesma estrutura, separada, né? Por que então ter um plano corporativo e por que ter um plano individual? Certo? Bom, o primeiro motivo é o motivo comercial do negócio. Você hoje tem em suas mãos uma estrutura, de usuário final trabalhando com marketing multinível. Tem que haver um valor de adesão maior para que isso seja distribuído dentro do marketing multinível. Então, se você for colocar uma estrutura hoje, residencial de usuário numa empresa, vai onerar o custo de instalação dentro de uma empresa, certo? Mas, comentando agora sobre a estrutura individual. A estrutura individual é tranquila, você vai pagar a adesão e vai fazer parte do negócio de marketing multinível, certo? E você vai ter, se você quiser 10 linhas independentes, você vai ter que pagar 10 adesões. A não ser que você subdivida essas linhas apenas para fazer ligações, certo? Bom, a diferença do plano corporativo é que a estrutura corporativa, ela tem um atendimento diferenciado. Enquanto que no, na estrutura de usuário, nós temos atendentes até um determinado horário, nós temos chat até um determinado horário, nós não temos um atendimento direcionado, 24 horas. E na estrutura corporativa, não. Na estrutura corporativa, nós temos e vamos ter atendentes direcionados e preparados para trabalhar com as empresas. Nós vamos ter suporte 24 horas para estar atendendo essas empresas, dentro da sua necessidade. E da parte comercial, a empresa vai ter uma adesão menor, porém, não vai haver a distribuição do marketing multinível, apesar de que esses valores que são recebidos de pessoas que cadastram as empresas corporativas, elas são repartidas dentro do marketing multinível, certo? É lógico que não há num valor e numa percentagem menor, mas elas são divididas dentro do marketing multinível. Elas vão subindo, os níveis de bonificações, certo? Mas a empresa, ela faz somente uma adesão, ela paga apenas um valor de adesão, e tem que consumir, no mínimo, por mês, 200 minutos. Tem que haver um, desculpa, R$ 200, de minutos, no mínimo, por mês. Certo? E ela pode ter quantas linhas, R$ 200, isso. Ela pode ter quantas linhas ela quiser. Ela pode ter 10, 20, 30, 40, 50 linhas, independente da quantidade que ela vai ter que pagar. Certo? Pagou uma adesão de 200 e vai solicitar as linhas que ela precisa. Qual que é o grande diferencial E além de ser um pouco mais cara também, né, Josias? 15 centavos o minuto e 59 centavos para celular. Mas em São Paulo e Rio, a tarifação é bem menor, tá? É bem menor. E, na realidade, os números são idênticos e a estrutura é idêntica à que nós temos como usuário, certo? O que diferencia para se trabalhar com a estrutura corporativa, que você tem que tomar algum cuidado para oferecer isso para as empresas, é que quando você oferece uma estrutura de VoIP para uma empresa, você tem que oferecer solução e tecnologia, certo? Vocês têm que focar um lado muito positivo da nossa estrutura hoje, que muito poucas pessoas exploram para as empresas, certo? Muito pouca gente explora isso como parte de uma economia, mesmo oferecendo plano de usuário para uma empresa, vocês esquecem de um fator importante para as empresas hoje. Algumas empresas têm muitos clientes fora das suas regiões. Por exemplo, tem empresas em Belo Horizonte que têm clientes em São Paulo, Rio, nas principais capitais, ou em algumas regiões, né? E elas podem utilizar o artifício do número de acesso. Ou seja, hoje a nossa estrutura de VoIP hoje no Brasil é a única com autorização da Anatel para que uma estrutura de telefonia fixa ou celular possa se comunicar com o nosso VoIP. Então, o nosso VoIP hoje recebe ligações de um telefone fixo e de um telefone celular em qualquer parte e de qualquer parte do Brasil, né, pagando uma ligação local. Então, se você tem clientes fora do seu estado, ele pode ligar para sua empresa, tá, fazendo uma ligação local, né? Ele pode fazer uma ligação para a empresa, fazendo a ligação local. Vamos supor que ele tem empresas fora, tem filiais. Ah, mas eu tenho clientes, eu tenho vendedores que estão em trânsito e precisam se comunicar com a empresa fora. Ela pode ligar literalmente para essas empresas fora da sua localidade, fazendo ligações locais, porém falando na sua cidade. Então, isso é uma ferramenta que você tem que explorar mais esse tipo de ferramenta, né? Já tem informações, inclusive eu tenho no meu DVD informações sobre essa estrutura, certo? Número de acesso, eu explico sobre como funciona os números de acesso, como funciona a estrutura, tá? E eu tenho também dentro do blog, enfim, tem informações aí para todo lado. A gente precisa ser direcionado para ela, né? Precisa ser direcionado para ela. Então, é importante que vocês aproveitem os artifícios que vocês têm para poder mostrar para a pessoa as facilidades, né, de que nós temos hoje aí dentro do nosso negócio, né? Então, vocês têm que aproveitar esse artifício para que a pessoa possa pensar: olha, tudo bem, eu poderia estar comprando com você um plano corporativo. Mas eu estou vendo que o plano individual, ele é muito bom para mim. Apesar de eu pagar R$ 600, o custo-benefício de eu usar esse sistema vai ser maior do que usar esse corporativo. Porque o corporativo eu vou pagar 15 centavos. Aqui eu vou pagar 6 centavos. E ainda por cima, vou poder receber ligações dos meus clientes que estão fora do estado, né? As pessoas vão poder economizar em ligar para mim. Então, eu prefiro o plano individual. Só que você tem que esclarecer às empresas que a estrutura individual, ela tem um limite de atendimento. O atendimento dela é direcionado para o usuário. Você não usa seu telefone aí, dependendo do horário, 10, 11 horas da noite. Tem empresas que funcionam 24 horas e querem utilizar o VoIP, né? Então, a empresa, se tiver um problema 10 horas da noite, tem que ter atendente, tem que ter telefone, tem que ter informações, né? A empresa agora, no final do mês, nosso evento em São Paulo, vai anunciar toda a estrutura corporativa, como vai funcionar, como vai ser a nossa estrutura. E é importante que vocês estejam participando desse evento. Vai ser um evento fantástico agora no final do mês. Então, a estrutura corporativa, ela se baseia nesses dois pontos principais, né? É o atendimento e a tarifa, que é um pouco diferenciada. Mas a estrutura de telefonia, as numerações, basicamente são iguais, não há diferença, tá? Não importa se o tráfego é maior ou é menor. Hoje a YP e o Clube Max têm condições de absorver todo esse tráfego sem nenhum problema. Isso é importante para que a gente possa estar passando essas facilidades para as empresas hoje no mercado. É uma forma de você também conseguir, né, passar segurança para as pessoas dentro de um plano corporativo, certo? E além da vantagem, né, de você poder, da pessoa poder colocar essa estrutura com o número de acesso virtual, certo? Vou explicar para vocês. Dentro do VoIP, né? Dentro do VoIP, eu estou até com uma dificuldade aqui para poder acessar aqui. Um minuto. Eu estou com dificuldade que a minha tela aqui agora deu uma zebrada. Mas eu vou tentar aqui ver se eu consigo. Como eu disse a vocês, fiquei sem energia aqui. Meu computador está começando a dar umas zebradas. Tá? A Maria Luzia fez uma pergunta. Eu, daqui aproximadamente 10 minutos, vou estar liberando para as perguntas, tá? As pessoas que quiserem fazer perguntas, vão anotando aí no papelzinho. Aproveitem esse espaço para tirarem todas as dúvidas que vocês têm com relação à nossa estrutura, com relação ao VoIP em si. Nós estamos aqui para isso, para poder passar para vocês a segurança que vocês precisam para trabalhar com a nossa estrutura, ok? Eu já estou terminando as minhas conclusões aqui, para que a gente possa já começar a responder as perguntas de vocês, ok? Bom, e além de você ter a facilidade, tá, de poder utilizar o número de acesso virtual, certo? Com isso, com a disponibilidade de um número de acesso virtual, esse número vai poder ser instalado no PABX da empresa, certo? Esse número vai poder ser instalado no PABX da empresa. É mais ou menos, funciona mais ou menos com a estrutura que eu coloco através do Asterisk, que é um PABX virtual. É um PABX que é instalado em um servidor. E a partir desse servidor, eu consigo redirecionar ligações, encaminhar chamadas para fixos, para celulares, portal de voz, enfim, eu posso fazer o que eu quiser com esse número virtual, porque ele não está fixo num lugar. A pessoa, através do número virtual, que a empresa, que o Clube Max vai disponibilizar para as empresas, que vai funcionar também como um portal de voz, a empresa vai poder ter ramais em qualquer parte do Brasil. Ou seja, basta que ele ligue para aquele número de acesso virtual e ele vai poder fazer ligações e encaminhar ligações para qualquer número que ele quiser, apenas acessando esse número virtual, que vai provavelmente poder ser instalado dentro de um PABX, tá? E a partir daí, a empresa vai poder usufruir dentro desse número virtual dos seus minutos que ele adquiriu dentro da corporação, dentro do Clube Max, correto? Então, são informações que vão ser mais detalhadas nesse evento que nós vamos ter. E seria realmente se a Telmax, o Clube Max, anunciasse, e sabendo que 70, 60, 70, 80% do mercado corporativo, que as empresas vão substituir, não ter realmente um produto para atender esta área corporativa, as empresas. Lógico que o foco maior, lógico que o Clube Max foi criado em cima de uma estrutura de marketing multinível, certo? Tudo gira em cima do marketing multinível e nós temos que aprender a diferenciar esse tipo de mercado, tá? Gente, já podem marcando aí no nome de vocês, uma interrogação, tá? Pode clicar interrogação em cima do nome de vocês, que eu já vou começar daqui uns 5 minutos já atender as perguntas. Então, clique em cima do nome de vocês, selecione aí, quero perguntar, né, interrogação, que aí na sequência eu vou estar respondendo para vocês com certeza. Então, a empresa vai estar disponibilizando essa estrutura para todos nós aí a partir do final do mês, e vocês têm que colocar uma coisa como base para vocês. Hoje nós trabalhamos com a estrutura de marketing multinível. Telmax e Clube Max não veio para atender uma gama de usuários finais. Ela veio para atender uma gama de usuários finais que querem trabalhar também com um negócio de marketing multinível baseado em tecnologia de voz sobre IP, né? E se vocês conseguirem passar o fator economia para as pessoas, ela com certeza vai aprender e vai fazer uma estatística, um custo-benefício. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para a gente fechar isso tudo aqui, e a partir daí eu já vou começar a responder as perguntas. Quando vocês que têm automóvel, por exemplo, nós que temos automóvel, quando vocês resolvem adquirir um kit gás no mercado, quando vocês resolvem colocar um kit gás no seu carro, você está pensando no que você vai gastar para colocar esse kit gás, ou você está pensando no que você vai economizar colocando o seu kit gás? Ele pode custar de 2 a 3 mil reais, esse kit gás. Mas você já tem uma base de quanto tempo você vai poder pagar esse kit gás, baseando na economia que você vai ter. Você pode até parcelar esse kit gás em 10 pagamentos, né? Em 10 pagamentos, você, com a economia que você tem, você vai poder pagar aí o investimento que você fez dentro do seu automóvel. Então, baseie a sua estrutura mais ou menos dentro do que eu estou passando para vocês, né? Usem até esse exemplo, se for o caso, para a pessoa analisar e repensar. Ah, mas eu tenho que pagar R$ 599 para adquirir um VoIP? Pô, mas você está preocupado, é com o que você vai pagar ou com o que você vai economizar? Você paga 17, 16, 15 centavos para telefonia convencional. Aqui você vai pagar de 7 a 10 centavos, de 6 a 10 centavos. Você está pensando em quanto você vai gastar, não é quanto você vai economizar, né? Ah, mas tem empresas no mercado que não cobram R$ 600 para trabalhar com o sistema VoIP. Tudo bem, mas em compensação, você não vai ganhar nada com isso. Você não vai poder, ah, mas eu não quero indicar, eu só quero economizar, né? Então, você tem que ter o artifício para trazer a pessoa ou pela economia ou pelo negócio. Você tem que ter argumentos nos dois sentidos, né? Pronto, aí a pessoa comprou a ideia pela economia, ela não vai nem pensar se tem ou não empresas que fornecem VoIP aí no mercado que não cobram taxa de adesão, ou que dão o VoIP, entre aspas, de graça, né? Eu falo à vontade. Então, a primeira intenção de se passar é realmente a economia é muito grande, o custo-benefício é enorme com relação à tecnologia. E nós temos hoje no Brasil, vou ser sincero para vocês, não é mais uma gota d'água no oceano, é só um balde, né? Aumentou, era uma gota. Agora, como está aumentando muito, isso é um balde no oceano. Hoje nós temos as empresas aí cada vez mais aderindo à estrutura de voz sobre IP, as pessoas começando a enxergar essa estrutura como uma estrutura que realmente traz economia, e você tem que realmente ter essas informações para poder aí estar passando segurança sobre o seu negócio para essas pessoas. Ok?